outras vidas é a amarra que nos prende, como o xaile que entrelaço nos meus dedos. A força deste amor só Deus entende, que afasta do meu ser a dor e os medos. É a guitarra, teu cabelo amendoado, onde trinam maternais os meus sentidos. Por ti foi o meu corpo abençoado e resgatado os sonhos já vencidos. Procura meu regaço neste canto, que jamais será de noite em minha voz. Nas notas do teu fado não há pranto, e o seu tempo não acabará em nós. Dos teus olhos, flor de jade, tem o nome da Mãe Santa de Jesus, que nunca nele rime com saudade o céu e o grande amor que o deu à luz. A guitarra, teu cabelo amendoado, onde trinam maternais os meus sentidos. Por ti foi o meu corpo abençoado e resgatado os sonhos já vencidos. Procura meu regaço neste canto, que jamais será de noite em minha voz. Nas notas do teu fado não há pranto, e o seu tempo não acabará em nós. E o seu tempo não acabará em nós. E o seu tempo não acabará em nós.